André Cedês, o moral de Bicoara. Ô, papai, mas isso é bem um duplice. Chama na bota, tchau. Raza Mad Dogs, Luquinha 062 é o nome da fera. Na distribuidora peguei o número dela. Nega, cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela. Pra que cê foi da corda, pra que nasceu boiadeiro? É bola na sequência que eu te pego de jeito e vai descendo até o chão, enlouquecendo fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro. Também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca foi, tchau, tchau. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara assim, ó. A distribuidora, peguei o número dela. Nega, cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada, parecendo uma donzela. Pra que cê foi da corda, pra que nasceu boiadeiro? Tchau! Deixa dar doce no papai, mas isso é pio do pisê. Raça Bruno Cabeça, já já cabaré. Bora, Mago Sam. Na distribuidora peguei o número dela. Nega, cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela. Pra que cê foi da corda, pra quem nasceu boiadeiro? É bola na sequência que eu te pego de jeito. E vai descendo até o chão, enlouquecendo o fazendeiro. Você é beija-flor, quero te dar um cheiro. Também quero um beijo e eu me entrego por inteiro. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara, e vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara da inocência. E vai descendo até o chão, é bola na sequência. Essa novinha louca tem a cara da inocência. E vai descendo, tchau. É bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência. Na distribuidora peguei o número dela. Nega, cê caiu no conto do fazendeiro. Toda arrumada parecendo uma donzela. Pra quem cê foi da corda, pra quem nasceu boiadeiro? Bora, Romildo, minuto da música. La Casa do Piseiro, Insta Vídeos, bora, Mandinha, tamo junto. Vídeos musicais, pá.